chegando, de louco pirado, e o mundo girando, e a gente parado. Eu nem me dei a mão, que eu vou te levar, sem carro e sem medo, do guarda mudar. Eu nem me dei a mão, que eu vou te levar, sem carro e sem medo, pra outro lugar. Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar. Gripe, popô, bebê, se você para o carro pode te pegar. Mamãe, papai, irmão, se você para o carro pode te pegar. Fofá, nené, Lili, se você para o carro pode te pegar. Top Brasil! Ah, meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertence aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Oh, meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. O cabelo na testa, sou o dono da festa, pertence aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Apareço, o comentário é geral. Ele é o bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal. Eu sou o bom entre os demais. É vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertence aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. E a Jovem Guarda aqui no Momento Clássico pra gente matar a saudade. Logo na sequência, pra você curtir, Blitz! Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim: Blitz, meu amor. Por você, por você, por você. debaixo de chuva. Minha alma geme por você. Por você, yeah, yeah, yo. Brasil! Vou crescer. Bom, gente, momento clássico fica por aqui. Obrigado a você que nos acompanha. E calma, o programa não acabou, não. Tem muito mais pra você. Você ouviu Momento Clássico no Top Brasil. 7h33. Nossa rádio, FM. Ariel Dávila. Dávila está no Top Brasil. Opa, estamos aí, é só sonzeira, aqui tem sua banda, seu som, programa que tem a sua cara, é o Top Brasil, vamos juntos com tudo, hein? E agora partiu nostalgia, bora nessa com você, NX Zero, Razões e Emoções. É Brasil! Top Brasil! Mas tão cruel como antes, nos fez. encontrar o meu lugar. Longe daqui eu sei, vou encontrar o meu lugar. Eu sei. Fantasmas do passado me assombram. Sozinho, nada é real. Como eu, como antes. No espelho, o que eu vejo é como estar de frente pro abismo. Perdido entre as correntes que me prendem a você. Eu sei, vou encontrar o meu lugar. Longe daqui. Ai, minha adolescência. E a banda Malta, Longe Daqui, coisa boa, só sonzeira. E logo na sequência pra você curtir, Los Hermanos, O Vencedor. Escravo. Seu som está no Top Brasil. Eu sou o cara certo, se você quer aprontar, perder ou ganhar, é tudo igual pra mim. Eu jogo com prazer, sem a ganância de vencer. Eu já tenho a marca, só preciso da carta. Arriscando tudo, lançando com diabo. Se está tudo contra, aí tá bom pra mim. Seja 7 ou 11, dois olhos de cobre. Depende do mundo e viver. Ruas de espadas, ruas de espadas. Quem sabe perder, não aposta com mané. Tá tudo como eu gosto, baby. Ninguém vai vencer pra sempre. Não esqueça do Coringa. Muito, muito bem, encerrando o Top Brasil com chave de ouro com essa versão da música da banda Motorhead, grande Leme, saudoso Leme, Kilmister. E olha, gente, você curtiu Zé Ramalho e Robertinho, As Despadas, de um jeito muito diferente. Top Brasil vai ficando por aqui, obrigado a você que nos apoia, que nos acompanha, estamos todos juntos e misturados neste embalo com muita alegria e que bom que você está aí. Top Brasil, aqui tem o seu som, valeu e até a próxima. Você ouviu Top Brasil, o programa que é top. Brasil! 7:47. 89 FM. Está entrando no ar a conexão dos grandes sucessos do sertanejo. Vem comigo assim. Conexão Sertaneja. Os sucessos sertanejos que marcaram a época. Eu vou ficar guardado no seu coração. Mande a tristeza embora e vem se conectar com Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. É isso aí, é final de semana. Eita, coisa boa. Sempre esperada aí com muito estilo o nosso final de semana, hein? Olha, começando pra você, gente, agora no seu rádio, o nosso Conexão Sertaneja. Aqui comigo mesmo, o seu locutor mais top do Brasil, Douglas Santos. É o nosso Conexão Sertaneja com muita música. Você já sabe, né? Muita música top no seu rádio. A rádio mais top do Brasil. Então já te prepara, aumenta o volume, pois vem chegando aí o nosso sucesso pra você curtir na melhor rádio do Brasil. É o Conexão Sertaneja no ar. Mas é assim. você passou da conta e me tirou do sério. Você fez tudo errado e acabou o mistério. Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua. Hoje eu dividi, a minha vida é sua. Não dá mais, não valeu. Dessa vez você me perdeu. Deixa a mala pronta, arruma sua roupa. Pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar. Sabendo que eu tenho razão, por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta e as mãozinhas assim pra ficar bonito. Não dá mais, não valeu. Dessa vez você me perdeu. Deixa a mala pronta, arruma sua roupa. Pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, acreditar. Sabendo que eu tenho razão, por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta, arruma sua roupa. Pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar. Sabendo que eu tenho razão, por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta. Conexão sertaneja. Ela me tocou de casa, diz que não é pra voltar. Que raiva que dá, que raiva que dá. Tô voltando lá pro bar. Vai ficar com seus amigos, vai morar em outro lugar. Que raiva que dá, que raiva que dá. Tô voltando lá pro bar. Essa manhã tá botando ele em mim, rapaz. Larga esse trem pra lá e vamos pro boteco. Canta com a gente, vai. Ela me tocou de casa, diz que não é pra voltar. Tô voltando lá pro bar. Vai ficar com seus amigos, vai morar em outro lugar. Tô voltando lá pro bar. Ela pensa que eu só sei encher a cara no boteco. Que o boteco tem mulher, que o boteco tem chaveco. No boteco eu jogo truco, me divirto com os amigos. Mas quando volto pra casa, quietinho de madrugada, tô de cara com o inimigo. Ela me tocou de casa, diz que não é pra voltar. Que raiva que dá, que raiva que dá. Tô voltando lá pro bar. Vai ficar com seus amigos, vai morar em outro lugar. Que raiva que dá, que raiva que dá. Tô voltando lá pro bar. Eu quero festa, eu quero farra. De noite, noite, dia. Aqui a tristeza. Eu quero festa, eu quero farra. De noite, noite, dia. Aqui a tristeza. Vá! Bonito! Trem tá bom demais aqui. Até a tristeza tá pulando de alegria, hein, gente? Tava numa de sofrer, não parava de beber. Eu vivia no boteco, tomando toda, né? Na sinuca e na trucada, só perdia e a molecada me chamava de marreco. Vai, patão. só por causa da morena, que de mim não teve pena. Entrei nesta situação, mas eu mudei. Mas agora eu tô mudado, bonito igual o rei do gado. Encontrei a solução, quem sabe canta. Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite e dia. Aqui a tristeza pula, pula de alegria. Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite e dia. Aqui a tristeza pula, joga nas palmas e canta. Eu quero festa, eu quero farra de... Chega junto. Aqui. Eu quero festa, eu quero farra de noite, noite e dia. Aqui a tristeza pula de alegria. Música que esteve presente no CD Vendaval. O mundo avisou. Segundo. Avisou pra eu ficar bem longe daquela mulher. Ela é deusa do amor, mas acaba com tudo se ela quiser. Se tem fumaça, tem fogo. Não tava nem aí, entrei no seu jogo. Me fez provar do seu mel, me fez ficar maluco, me levou pro céu. Mas todo mundo avisou, e um dia a mesa ela virou e falou: era sua cara, não vem mandar ir de trem. Eu chorei, eu que era durão, fiquei louco, pirado. Dessa vez eu me abalei. Ai, ai, ai, yeah. Olha a palhaçada, sai da minha aba, não vem mandar ir de trem. Eu chorei, eu que era durão, fiquei louco, pirado. Dessa vez eu me abalei. Ai, ai, ai, yeah. Essa mulher tá muito mandona. O mundo inteiro avisou pra eu ficar bem longe daquela mulher. Ela é deusa do amor, mas acaba com tudo se ela quiser. Se tem fumaça, tem fogo. Não tava nem aí, entrei no seu jogo. Me fez provar do seu mel, me fez ficar maluco, me levou pro céu. Mas todo mundo avisou, e um dia a mesa ela virou e falou: some da minha casa, enjoeira sua cara, não vem mandar em mim, trem. Eu chorei, eu que era durão, fiquei louco, pirado. Dessa vez eu me abalei. Ai, ai, ai, yeah. Olha a palhaçada, sai da minha aba, não vem mandar em mim, trem. Eu chorei, eu que era durão, fiquei louco, pirado. Dessa vez eu me abalei. Ai, ai, ai, yeah. Aí foi que eu dancei. Te esquecer era o que eu mais queria. O que fez comigo é covardia. Você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão. Você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão. E agora escute bem, vou lhe dizer: já não te quero mais. Esse papo de agora amar comigo não rola mais. Não vou mais chorar porque me magoou. Agora você dançou, vou procurar um novo amor. E saiba me amar, saiba me dar valor. Agora você dançou, vou procurar um novo amor. Não vou mais chorar porque me magoou.

da sua alegria. Conexão Sertaneja. Afinal, do que vale o dinheiro se não compra amor? Eu tô mal. Afinal, o que vale noitada sem te esquecer? O que vale um sorriso? É o seguinte, Maringá. Você quando veio chegou devagar. Um jeito tão simples me fez encantar. Agora não posso, é mais forte que eu. Lutar contra meu crime. Cadê vocês? Afinal, do que vale dinheiro se não compra amor? Minha vida virou tédio, um mar de rancor. Eu tô mal sem seu amor. Afinal, do que vale noitada sem te esquecer? Do que vale um sorriso se eu só sei sofrer? Do que vale o mundo inteiro se eu não tenho você? Machucar. Confesso, não quis, não queria te amar. Agora eu não sei o que devo fazer. Você me deixou, vem com nós assim. Afinal, o que vale o dinheiro se não compra amor? A vida virou o tédio, um mar de rancor. Eu tô mal sem seu amor. Afinal, do que vale noitada sem te esquecer? Do que vale um sorriso se eu só sei sofrer? Do que vale o mundo inteiro se eu não tenho você? Assim vai. Do que vale o dinheiro? Minha vida virou um tédio. Eu tô mal. Comigo pra cima. Afinal, o que vale noitada sem te esquecer? O que vale um sorriso se eu só sei sofrer? O que vale o mundo inteiro se eu não tenho você? Afinal. Conexão Sertaneja. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Primeira vez que provei, eu já me apaixonei. Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei. Sua doçura me fez todo dia te querer. Minha glicose subiu e viciei você. E hoje eu vou beber, te levar pra namorar. Eu vou te pegar gostoso, fazer tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Me diz aí, menina, que é que você tem? O quê? Tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. De buia põe pressão, é Kleber e Calvã. Assim, ó. Primeira vez que provei, eu já me apaixonei.

Chegou a hora do nosso show do intervalo. Eu, Douglas Santos, e a nossa programação Conexão Sertaneja volta já já com muito mais. Agora vem chegando aí pra você o recado dos nossos super anunciantes, tá bom? Eu volto já já com muito mais Conexão Sertaneja no seu rádio, aqui na melhor rádio do Brasil. Volta já já, continua com a gente. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. 8h57. Nossa Rádio FM, mais música. O mestre Manuel de Ogum, um dos maiores espiritualistas da atualidade, especialista na área espiritual, faz e desfaz qualquer trabalho a longa distância. Avisa que atende todos os dias pelo WhatsApp 779-8858-7793. Ouça de segunda a sábado, das 7 às 7h20 da manhã, sua vida e seus caminhos. Inscreva-se no canal no YouTube Mestre Manuel de Ogum. Visite nosso site www.suavidaeseuscaminhos.com.br, no Instagram arroba Mestre Manuel de Ogum Oficial, no Facebook arroba Mestre Manuel de Ogum Oficial. Essa é a nossa rádio, Sistema Comunitária, operando na frequência 89.7 MHz, Belo Oriente, Minas Gerais. Prazerzão, aqui eu mesmo, Douglas Santos, e chega de blá blá blá, que eu sei que você quer música, hein? Então aumenta o volume, vem chegando aquele sertanejão top pra você curtir. Só pra me provocar você, postou uma foto, hashtag, partiu balada. Você até engana bem, e quem vê esse sorriso pensa que você não sente nada. Passou 72 horas que a gente terminou e você disfarçando essa saudade. Quer provar pra todo mundo que agora tá sozinho e tá curtindo a sua liberdade. Mas quando a carência sobe, passa uma ou duas doses pra entrar em estado de choque. E se seu coração falasse, ele te traía e contava os seus segredos. Que na balada você chora no banheiro, e sua vontade mesmo é voltar pra minha casa e dividir meu travesseiro. Se seu coração falasse, ele te traía e contava os seus segredos. Que na balada você chora no banheiro, e sua vontade mesmo é voltar pra minha casa e dividir o travesseiro. Se seu coração falasse. Passou 72 horas que a gente terminou e você disfarçando essa saudade. Quer provar pra todo mundo que agora tá por cima e vai curtir a sua liberdade. Mas quando a carência sobe, passa uma ou duas doses pra entrar em estado de choque. Mas se seu coração falasse, ele te traía e contava os seus segredos. E na balada você chora no banheiro, e sua vontade mesmo é voltar pra minha casa e dividir meu travesseiro. Se seu coração falasse, ele te traía e contava os seus segredos. E na balada você chora no banheiro, e sua vontade mesmo é voltar pra minha casa e dividir meu travesseiro. Se seu coração falasse, se seu coração falasse, ele te traía e contava os seus segredos. Que na balada você chora no banheiro, e sua vontade mesmo é voltar pra minha casa e dividir meu travesseiro. Se seu coração falasse, ele te traía e contava os seus segredos. Que na balada você chora no banheiro, e sua vontade mesmo é voltar pra minha casa e dividir meu travesseiro. Se seu coração falasse, se seu coração